xerife vacilava andar na rua sem revólver. Um dia à noite vinha um preso solto, lhe pegou, pensou na morte. Lhe fizeram uma tocaia, ai, ai, ai. Lhe fizeram uma tocaia, ai, ai, ai. E o tempo que a vida transcende, acende-se o medo da vida não ter pra esperar de repente. Tão incoerentes de se perceber, de se perceber, de se perceber. E era o cacara que disfarçava tua cara no bigode. Justiça submissa, uma premissa pra vingança em custódia. Fizeram uma tocaia, ai, ai, ai. Me fizeram uma tocaia, ai, ai, ai. Carcará, um cárcere suspeito, foi seu maior feito. Poder lhe prender sem saber que o sujeito tratava do jeito de se desprender, de se desprender, de se desprender. O filho escondeu.